Sponsor. Fecha os olhos agora e vai movimentando. Imagina a cena, tu por cima cavalgando. Rebolando devagar, tu vai sentando, vai sentando. David Produções. Fecha os olhos agora e vai movimentando. Imagina a cena, tu por cima cavalgando. Rebolando devagar, tu vai sentando, vai sentando.